Essa vida é passageira, dela não se leva nada. Apagam-se as luzes e tudo se acaba. E no momento me sinto furioso, com mapa de verme, tipo asqueroso. Deus é mais, ele sabe o que faz. Me protege do perigo contra os inimigos. O pesadelo do sistema está de volta, na pura revolta. Isto te incomoda? Eu vou batendo na tecla até o fim, espalhando vírus, invadindo seus jardins. É convocado os loucos do outro lado, do Ipoque, Achuí, de São Paulo ao Acre. Estado de choque, a ferida inflamou. Não quero saber, foda-se o governador. Esqueceram de nós, vão ter que ouvir nossa voz. DMC, quatro loucos, Brasil, vários monstros. Deixa pra trás vida bandida, incerteza. Deixa pra trás as drogas e a pobreza. Já sofremos um pouco, se marcar nós sofre mais. Sem Deus, eu não consigo enxergar paz. Caminhei no escuro até encontrar a luz. Foi imposta a prova, Deus é quem me conduz. Mesmo sendo guerreiro, as ruas mostram quem é verdadeiro. Em fração de segundo, te apagam do mundo. Aí já era, os cordão de ouro e as princesas da favela. No gueto é só crime suspeito, vagabundo amando o bote perfeito. A desvantagem do crime é cadeia e morte. Os covardes, o caminho é estreito diante tanta maldade. Vai ser assim até chegar o fim. Luxúria, dinheiro em primeiro lugar, e o próximo ha, que se foda, família sem um lar. Na invasão do sem terra, o choque chega pra matar. Revolução demorou de acontecer, a minoria é que tem o poder. Não vem me dizer que os gansos estão aí pra nos proteger. Vai se foder com sua falsa ideologia. Aqui não, liberdade de expressão.